Gangsta Crazy for Lord Tony P, mandando uma mensagem para um grande amigo, sim. Gangsta Crazy for Lord Tony P, mandando uma mensagem para um grande amigo, sim. Sentava, pegava a Bíblia, folheava, não entendia. Sozinho não vou conseguir, oh meu Deus, mande alguém pra me instruir. Pois é difícil abrir a mente e entender. Tem que ter alguém que explique tudo pra você. Porque eu nasci, pra onde vou? O mundo roda, estou perdido, me ensina tudo, meu Senhor. Porque eu sou fraco e tenho muito que aprender. Por isso, amigo, eu preciso tanto de você. Me ensina então a ter fé, com um pouco mais de fé. Então se manter de pé, porque a tempestade vem. É preciso ter alguém, Jesus Cristo teve amigos também. Me ensinou o caminho, que é Jesus. Mais um amigo pra mim, o Tiago, meu Deus, usado por Deus. Por você ter me ajudado a conhecer esta pessoa que mudou a minha vida. Foi uma maravilha, eu não sabia do seu grande amor por mim. Até você me mostrar na Bíblia um homem que morreu, sofreu por mim. Seu nome é Jesus Cristo. Fiquei muito feliz, pois andava sem destino. Bebia no mundo iludido, pensando que estava bom. Mas eu não vi a luz. Até que um dia eu ouvi você. Eu ouvi você, Pastor Edson, me dizer. Veio me dizer palavras boas pra andar. Boas pra andar. Que Jesus nunca deixou de me amar. Nunca deixou de me amar. Se eu me entregar. Chegado que um irmão.